Target Radio. Doctor, doctor, need you back home, baby. Doctor, doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you. Targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Yeah. ao mundo Target Radios, a referência para o mundo. TargetW.com, onde você clica e participa do Pop Hits, que vai ao ar em 13 edições diárias, aqui na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, e eu espero que seu início de semana esteja sensacional. Na edição da tarde, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Katy Perry, Part of Me. Número 2, David Guetta, Nicki Minaj, Turn Me On. Terceiro lugar para Gotien, Kimbra, Somebody That I Used to Know. Número 4, Madonna, Girl Gone Wild. E na quinta colocação, Kelly Clarkson, Stronger. E pra noite, tudo pode mudar. Clique em targetw.com, vote no seu som preferido e confira também absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Participe também do Peça o Seu Som. Pop Hits do ouvinte. E pra pôr ponto final no Pop Hits da tarde, tem pedido de ouvinte que chega de Imperatriz, no Maranhão. Vai um forte abraço pro Marcos Barros de Oliveira, que tá a fim de ouvir som de Beyoncé, Love on Top. E já tá rolando por aqui, a noite Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye. Bring the beat in. See? rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.